3520, Chame Centro Recife, 12685. 12685, com Centro Recife, da 3520. Cinco aprovado, pushback acionamento, boa noite no 7, chame pronto pro táxi. Salvador, bom dia, tá? 3399, última informação. Bom dia, tá? 3399, para Guarulhos, eu tenho 360 aprovado. O chão está pronto para cópia? Afirma, bom dia. 3399, autorizado a Sierra Brava, Golf Romeo, via Presumo no meio até Belo Horizonte, após posição Trive, após direto Poços, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda e Ilhéus, controle 120.8, transponder 5143, TAM 3399. 653 e 50, Galeão, confirma? Obrigado, senhor. O 1897 tem táxi aprovado via Índia Alfa até o ponto de espera pistando 0, ajuste no 0 no 9. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pistando 0, senhor. Escuta 399 portão 8 para pushback acionamento, chame na frequência 118.62, senhor. Entre para o curso, câmara 76, obrigado. Sete autorizado a alinhar e decolar, testando zero, o vento de 130 graus com meia dúzia de nós. Oito no sete, decolado aos 39, chama agora o controle 120.8, senhor, tem um bom voo. 7, 18, confirme a frequência do controle? Frequência 120.8. 20, 08, voo 897, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, voo 897, decola da El, cruza 2000 pés. 897, bom dia, contato radar, suba 360. 360, voo 1897. Tá 3399 na posição 8 para pushback. Aprovado pushback, acionamento portão 8, endereço 399, chame pronto para o táxi. Puxa, acionar, 3399. Voo 897, chame centro, Recife, 1251. Confirmando 251, 251? Afirmativo. Cliente, voo 1896, 17, 251, bom dia. Frente 399, pronto para o táxi com 172 a bordo, 4 horas, Galeão. 3399, táxi aprovado via pátio, Indy Alpha, até o ponto de espera, pista no zero, ajuste no 019, chame pronto para regular, ponto de espera, pista no zero, são 3399. Tá, 3399, gente, pátio, Indy Alpha, ponto de espera, no zero, altímetro, no zero, 19. Tá, 3399, espera, 3399, autorizado alinhar e decolar, pistão zero, o vento de 1,40 graus com 0,7 nós.